Rádio Havaí acabou de apresentar Hora da Ave Maria, uma pausa para a meditação. Rádio Havaí, crescendo com você. A música que toca o seu coração. A partir de agora, as mais belas músicas sertanejas. No seu rádio, o melhor da música sertaneja. Sertanejo Classe A. Está no ar. Está no ar. Sertanejo Classe A. Sertanejo Classe A, com Fabiano Farias. Alô, amigos de todo o Brasil, estamos por aqui com o Sertanejo Classe A. Juntinho de você a partir de agora, trazendo muita música boa, o melhor do sertanejão. Aqui o sertanejo é selecionado. Dia de segundona, abrindo a semana, começando o programa. Vamos abrindo a sequência por aqui, trazendo para você essa música. Cavalo Velho vem cantando, Mercedes. É música boa para curtir no Sertanejo Classe A que começa agora. Sertanejo Classe A. Apresentação Fabiano Farias. Alô, moçada, estou chegando aqui agora. Venho vindo lá de fora e não posso demorar. Eu sou mineiro, sou caboclo impertinente. O meu pai era valente, também gosto do azar. Eu sou filho de um tal de parada dura que só anda em noite escura, eu sou duro de roer. E agora minha gente abre ala, vou fazer chuva de bala, meia dúzia vai morrer. Ô papai, que saudade de você, barreirinho. Essa é pra você, pai. Aonde eu chego e só vejo união. Juro que não acho bom e minha orelha logo esquenta. Então eu ponho meu 30 pra estourar e junto todos vão tomar uma pinguinha com pimenta. Se por acaso alguém tem curva de beber, meu sangue começa a ferver. Já dou início à brincadeira. Aí em diante não se vê ninguém em pé, só vê homem e mulher misturado na poeira. Sou mineiro lá do oeste de Minas, nem o tempo me domina, me chamo quebra tupete. Um dia desses surrei 30 camaradas, só na base da pernada, pontapé e telequete. Eu já fiz estrela mudar de lugar, fiz a lua apagar e o sol virar balão. Fiz tudo isso, mas fiquei embaraçado, pois agora estou trancado nas grades de uma prisão. Sertanejo Classe A. Apresentação Fabiano Farias. É o Sertanejo Classe A. Leone Barreirito Júnior, quebra topete. Fechou a primeira sequência? Intervalo chegando, a gente volta depois do intervalo. Você está ouvindo o programa Sertanejo Classe A. A rádio mais gostosa de ouvir. Havaí. É mais você. Rádio Havaí, a rádio da comunidade. A rádio que você ama. A música que toca o seu coração. Toca o seu coração. Aquela que você quer ouvir. Toca aqui. Rádio Havaí. Sertanejo Classe A. Seguimos com Christian Ralph, Nova York. Grande sucesso, hein? Todo mundo que gravou essa música é boa, mas Christian Ralph é a minha versão preferida. Tem Bruno Marrone, tem o Ciúme de Tudo, A Dama de Vermelho e Brigas. Sequência pra cantar junto com Sertanejo Classe A. Sempre em busca do melhor, essa é a sua rádio. Rádio Havaí, detonando em audiência. Uma boa safra é resultado de um bom planejamento e uma assistência técnica rural de qualidade. Na Ata Consultoria, os projetos são elaborados por engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas com referência. Projetos de financiamentos, licenciamento ambiental, gerenciamento rural e mecanização agrícola à disposição do agricultor. Não esqueça, para que os resultados do plano sejam ainda melhores, consulte os profissionais da Ata Consultoria Agrícola e comece uma boa safra. Ata Consultoria Agrícola. Telefone 3286-2200. Próximo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em Capitão. Ata Consultoria. A garantia de sucesso de uma oficina mecânica são os profissionais que nela trabalham. A Cadillac Auto Center é uma oficina de referência, com profissionais competentes e com responsabilidade. Na Cadillac você tem serviços como consertos ou troca de suspensão, manutenção em caixas de transmissão, freios, trocas de óleo, injeção eletrônica e mecânica em geral de motores. Cadillac Auto Center, esquina com a rua Pedro da Labrida, ao lado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Telefone 45 99986-4352. Vem ser feliz com a gente. Rádio Havaí, a rádio mais perto de você. Mais música, mais alegria. Sertanejo Classe A está de volta. Vamos finalizando por aqui a nossa sequência de hoje? Sim, senhor. Vamos que vamos, vamos. Juliano César, Cowboy Vagabundo. Tem Mato Grosso e Matias, Tentei Te Esquecer. E ainda, olha, essa aqui eu gosto demais. Henrique Renner, Credencial, tocando também. Ô, modão bom, é pra ouvir com volume alto. Tô indo, a gente se encontra amanhã, porque amanhã tem mais Sertanejo Classe A. Um grande abraço e até amanhã. Tchau. As mais belas músicas sertanejas. Gostosa de ouvir. Havaí. É mais você. Nesse momento, passamos a guardar som diretamente de Brasília para retransmitirmos a voz do Brasil.